Voltando aqui, Rádio Sarau, ao pé da letra, convidado de hoje, Matheus von Kruger. Acabamos de ouvir algum trabalho dele. E é o baiano no neozelandês do Brasil, é isso? É, não, eu sou o baiano mais plural que pode ter por aí, eu Muito acho. legal isso, muito legal. E tu tem essa tendência, né, Matheus, de trabalhar com o plural, né? Trabalhar como compositor, né? Não ser um compositor específico de um tipo de estilo, né? Você curte bastante fazer essa peregrinação pelos vários estilos possíveis? Eu curto muito. Eu acho que o estilo, ele é um potencializador da comunicação, sabe? Ele não pode ser uma, quer dizer, para mim, ele não é uma questão prévia, entendeu? É, eu não penso, ah, vou fazer um baião agora. Eu começo a fazer uma música que Que é um chama o baião, baião. né? Que quando eu vejo, ah, eu posso chamar ela de baião. É isso. O ritmo, ele é chamado pelo durante o E é engraçado que processo, está né? dentro dos nossos limites isso também, né? E como eu sou um cara meio sem limites, eu vou fazendo, entendeu? Entendi, entendi. Não, é questão também limite musical, né? Também, né? Digamos assim, se uma pessoa estuda, é um ouvinte assíduo de vários tipos de estilo, ele consegue chamar, né, os vários ritmos, né? É, isso que eu tô falando, assim, eu não me limito a escutar também um tipo de música só, né? Voltando àquela coisa de ter morado em alguns lugares, eu pude perceber que a coisa mais importante é quando é legítimo, sabe? Não importa, cara, o estilo. Se você domina aquele estilo, mais facilmente você vai ser tocado pelo estilo, porque você vai perceber as coisas, os detalhes e tal. Mas se mesmo você não dominando o estilo, eu acho que o impacto ele está na mensagem, na verdade que aquele artista está passando, entendeu? Tem uma coisa interessante que tu falou assim, né, sobre esse domínio do estilo, né, fica mais fácil. O compositor tu acha que é um cara que ele gosta de se ver ferramenta da canção, assim, por exemplo. Ele é o faça você mesmo, né? Já que ninguém consegue fazer, eu faço, então, né? Rapaz, eu nunca pensei dessa maneira. Então, assim, o compositor ele faz, né? Ele é o Ele artesão, né? Ele é o artesão. precisa fazer. A impressão que me dá é essa, que assim, tudo pode mudar na minha vida, sabe? Mas a minha necessidade de compor, eu acho difícil que vá mudar. Porque é a minha forma de expressão, é como eu me vejo desenvolvendo também. Estou parando agora, finalmente. Finalmente não, mas assim, agora eu estou sentindo necessidade de me ver inteiro numa profissão só. Eu até há pouco tempo estava dividido entre a música e a psicologia. Entendo. Então é muito interessante a coisa de você analisar psicologicamente o compositor, porque se tem vários tipos de compositor. Eu me sinto definitivamente um compositor que, apesar de falar sobre coisas universais, parte muito do meu olhar, da minha vivência sobre aquilo, mesmo que seja uma vivência através de um paciente meu, uma história que me chega aqui e que vem com uma carga emocional enorme, e eu preciso falar sobre aquilo, sabe? Eu preciso eu faço uma síntese interna, uma síntese emocional mesmo e transmito aquilo adiante, sabe? Você mexe justamente com a matéria-prima da composição, né? Que é a alma, né? Pois é, o tempo todo, e é muito interessante também quando eu percebi que no meu processo criativo, voltando a essas músicas que são as músicas mais fluentes, assim, aquelas que saem, todas elas dizem muito sobre mim e do meu processo de desenvolvimento. Quando eu olho, eu falo, nossa, que coisa incrível, eu adoraria ser essa pessoa que eu estou dizendo aqui. E aí, dali a um ano, eu me vejo aquela pessoa. É como se a música chegasse antes, entendeu? Acontece isso também em alguns casos, até com a formação do sentimento, né? Você de repente cria um molde, né? Um projeto, né? A música se torna um projeto de si mesmo. Sim, total. E ó, sincero, eu não me considero muito erudito, e então, assim, com tanta técnica, sabe? Mais intuitivo, assim. Apesar de ter, eu estudei, eu fiz faculdade de música, assim, eu tenho as ferramentas, mas na hora da composição eu não necessariamente me apoio nelas, eu tento me apoiar nessa questão emocional mais e da mensagem, sabe? O que que eu quero dizer nessa música? Mesmo que não seja eu o letrista, a música em si, a música sem letra, ela já diz muito, né? Sim, a música é uma leitura sem letra, né? Total, ela vai mexer com as pessoas, ela vai gerar alguma emoção naquela pessoa. Assim esperamos, né, como compositores. Mas então, quanto mais em contato com o meu sentimento eu tiver, mesmo as canções sem letra, elas vão ser mais comunicativas, né? Elas vão ser mais potentes para o outro também. É, a gente, como compositor, muitas vezes a gente ouviu músicas que já tem a letra sem ter letra nenhuma, né? Por exemplo, vamos citar Pixinguinha e Carinhoso, era uma música que só que instrumental, né? E é impressionante como que a letra veio quase como se ela estivesse falando aquilo mesmo, né? Então, Cara, tem umas canções mesmo assim que são incríveis, que pô, para você ter assim, eu fiz um trabalho, eu escrevi um trabalho, uma monografia assim, praticamente, que eu coloco, é uma coisa meio maluca assim de explicar em poucas palavras, mas eu vou tentar mesmo assim, que é, eu coloco que a música, ela é um arquétipo. Arquétipo é um conceito do Jung, que é um autor, sim, quer dizer, sim, um cara é o Jung. da É psicologia. um dos pais aí da psicologia moderna. Exatamente. Ele estudou com o Freud e desenvolveu uma onda dele. Bom, mas é assim, eu coloco a música como um arquétipo. Arquétipo é uma energia que todo mundo, todas as pessoas do mundo compreende ela. Então, o arquétipo mãe, todas as pessoas do mundo têm mãe, entendeu? Assim, sendo muito simples. E eu coloco que a música é um arquétipo, no sentido de que todas as pessoas do mundo podem se comunicar através da música, tem essa ferramenta interna. Só que quanto mais materializada essa energia, que é essa energia arquetípica música, mais as pessoas entram com a cabeça, colocam a cabeça na história, interpretam a partir das próprias vivências. Então, quando é uma música instrumental, ela ainda está. Ela ainda dá margem para interpretações mil, para deixar a emoção vir. Quando entra a letra, ela já restringe ainda mais essa Ela questão dá limites, né? da limites, exatamente. O que muitas vezes é maravilhoso, porque um limite, ele é objetivo, né? Ele objetiva a ação daquela canção. Ele Então, deixa de certa forma interessante e seguro, né? exatamente, você fica inteiro ali para aquele limite, que é maravilhoso, para aquele assunto, para aquele objetivo. Então, quando você tem uma música que ela já fala por ela mesma e vem uma letra que fala a mesma coisa que a canção estava falando, aí, pronto, carinhoso. É quase a música perfeita que o Stevie Wonder procura, né, em todos os seus CDs, Exatamente, ele tem isso, né? Eu acho que já ele que escutou pouco os nossos clássicos. ele devia É, perceber. talvez ele ache que a música perfeita teria que ser americana, Ou dele, né? né? Ou Não, mas dele. eu sou muito fã dele, cara. Não, Não, não, mas mas e o pior é que ele. tá falando, pô, a música perfeita são várias, É, né? exato. É porque a música perfeita é incompleta, né? Ela não tem limite, né? Eu penso assim, né? É, se a gente buscar o limite na música perfeita, a gente já deixou ela datada, né? A gente deixa ela datada, né? É verdade. É, a música Porque, perfeita, primeiro porque as palavras modificam, né? E também as referências, né? Por exemplo. O tempo muda, as pessoas pensam, passam a pensar diferente algumas coisas. Apesar de que, voltando a essa questão do arquétipo, tem coisas que nunca mudam, né, cara? Um arquétipo é tipo um mito. Eu fico tentando, porque eu fico pensando, será que os ouvintes sabem o que é arquétipo? Não, tudo Mas bem. assim, Vai, pode falar, fica à vontade. não, é melhor, né? É Bom, um o que mito, importa. né? É uma projeção, né? Uma projeção. Exatamente, é uma projeção de coisas que se repetem na humanidade, né? Entendi. Não, perfeito, cara. Eu gostei muito dessa teoria. Vamos escutar um pouquinho mais Vamos nessa, do vamos nessa. Matheus von Krieger. E vamos escutar aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais. Esse papo tá muito interessante. E voltamos daqui a pouco. Estamos no Ao Pé da Letra aqui na Rádio Sarau.